Realmente ele fez aquilo que se propôs, estabeleceu um debate, aproximou polos diferentes e tentou conquistar, a partir do debate, espaços de convergência, né? E a convergência é justamente essa: a vida vale a pena, a vida vivida e, principalmente em sociedade, dialogada.